Na fantasia de Crick, elas foram trazidas na ogiva de um foguete por seres alienígenas que queriam propagar sua forma de vida, mas não quiseram enfrentar o problema de transportar a si mesmos. Por isso, delegaram a evolução natural à conclusão da tarefa assim que a infecção bacteriana fincasse suas raízes. Crick e seu colega Leslie Orgel, que originalmente sugeriu essa ideia junto com ele, supuseram que as bactérias evoluíram de início por processos naturais no planeta de origem, mas poderiam muito bem, neste clima de ficção científica, ter adicionado um toque de artifício nanotecnológico à mistura, talvez uma roda de transmissão molecular, como o motor flagelar que vemos no rizobium e em muitas outras bactérias. O próprio Crick, não sei se com pesar ou com alívio, não encontra bons indícios que corroborem sua teoria de panspermia direta. Mas o território entre ciência e ficção científica constitui um útil ginásio mental para lutarmos com uma questão genuinamente importante. Dado que a ilusão do design evocada pela seleção natural é tão assombrosamente poderosa, como na prática distinguir seus produtos dos artefatos deliberadamente projetados? Outro grande biólogo molecular, Jax Monod, começou seu livro O Acaso e a Necessidade em bases semelhantes. Poderia haver na natureza exemplos verdadeiramente persuasivos de complexidade irredutível, organização complexa feita de muitas partes, de modo que a perda de uma seria fatal para o todo? Em caso positivo, isso poderia sugerir um genuíno projeto de uma inteligência superior, digamos, de uma civilização de outro planeta mais antiga e mais superiormente evoluída. É possível que algum exemplo de algo assim acabe sendo descoberto, mas o motor flagelar bacteriano, infelizmente, não é esse exemplo. Como tantas alegações anteriores de complexidade irredutível, a começar pelo olho, o flagelo bacteriano mostra-se eminentemente redutível. Kenneth Miller, da Universidade Brown, aborda toda essa questão em um tour de force de clareza explicativa. Como mostra Miller, a alegação de que as partes componentes do motor flagelar não têm outras funções é absolutamente falsa. Por exemplo, muitas bactérias parasitas possuem um mecanismo para injetar substâncias químicas em células hospedeiras chamado TTSS, The Type 3 Secretory System, Sistema Secretório do Tipo 3. O TTSS serve-se de um subconjunto das mesmas proteínas usadas no motor flagelar. Nesse caso, elas são empregadas não para permitir o movimento rotatório de um eixo circular, mas para abrir um orifício arredondado na parede da célula hospedeira. Miller assim resume. Falando em termos claros, o TTSS faz seu trabalho sujo usando um punhado de proteínas da base do flagelo. Do ponto de vista evolutivo, essa relação não surpreende. Na verdade, é esperado que o oportunismo de processos evolutivos misture e case proteínas para produzir funções novas e inéditas. Mas, segundo a doutrina da complexidade irredutível, isso não deveria ser possível. Se o flagelo fosse de fato irredutivelmente complexo, remover apenas uma parte, sem falar de 10 ou 15, deveria tornar o que resta por definição não funcional. Contudo, o TTSS é totalmente funcional, muito embora lhe falte a maioria das partes do flagelo. O TTSS pode ser má notícia para nós, mas para as bactérias que o possuem, trata-se de uma máquina bioquímica valiosíssima. A existência do TTSS em uma grande variedade de bactérias demonstra que uma pequena porção do flagelo, irredutivelmente complexo, pode mesmo executar uma importante função biológica. Como tal função é claramente favorecida pela seleção natural, a afirmação de que o flagelo tem de estar estruturado por completo antes de que qualquer uma de suas partes possa ser útil é obviamente incorreta. Isso significa que o argumento do design inteligente do flagelo fracassou. A indignação de Miller diante da teoria do design inteligente é reforçada por um fator interessante. Suas profundas convicções religiosas, que estão expressas de forma mais complexa em Finding Darwin's God. O Deus de Miller, se não o de Darwin, revela-se ou define-se no governo da natureza por leis. O esforço criacionista para demonstrar Deus por meio da rota negativa do argumento da incredulidade pessoal acaba, como demonstra Miller, por supor que Deus caprichosamente viola as leis que ele mesmo criou. E isso, para quem, como Miller, tem inclinações religiosas ponderadas, é um sacrilégio barato e aviltante. Eu mesmo, não sendo religioso, posso reforçar o argumento de Miller com um paralelo de minha autoria. Se não sacrílego, o estilo de argumento do design inteligente, baseado na incredulidade pessoal, é preguiçoso. Satirizei-o numa conversa imaginária entre Sir Andrew Huxley e Sir Alan Hodgkin, ambos ex-presidentes da Royal Society, laureados conjuntamente com o Prêmio Nobel pela descoberta da biofísica molecular do impulso nervoso. Puxa vida, Huxley, esse problema é terrivelmente difícil. Não consigo entender como funciona o impulso nervoso. E você? Não, eu também não, Hodgkin. E essas equações diferenciais são uma dureza infernal de resolver. Que tal simplesmente desistir e dizer que o impulso nervoso se propaga por energia nervosa? Excelente ideia, Huxley. Vamos agora mesmo escrever uma carta para Nature. Uma linha será suficiente e depois poderemos nos ocupar de algo mais fácil. O irmão mais velho de Andrew Huxley, Julian, argumentou de modo semelhante tempos atrás quando satirizou o vitalismo, na época habitualmente personificado pelo nome de Elan Vital dado por Harry Bergson. Huxley disse que essa ideia equivalia a explicar que o motor de um trem era impelido pelo elan locomotivo. Asterisco. É deprimente pensar que Henry Bergson, um vitalista, representa o mais próximo de um cientista em toda a lista dos 100 ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura. O competidor mais próximo é Bertrand Russell, mas ele foi laureado por seus escritos humanitários. Fim da leitura de asterisco. O que eu acuso como preguiça e Miller como sacrilégio não se aplica à hipótese de panspermia direta. Crick falava de um design sobre-humano e não sobrenatural. A diferença é fundamental. Na visão de mundo de Crick, os projetistas sobre-humanos das bactérias ou dos meios de semear com elas a Terra teriam eles próprios evoluído originalmente por algum equivalente local da seleção darwiniana no planeta deles. Crucialmente, Crick sempre procurava o que Daniel Dennett chama de crane, guindaste, e nunca apelava, como fez Bergson, para um skull hook, gancho imaginário suspenso do céu. A principal objeção ao argumento da complexidade irredutível equivale a demonstrar que a pretensa entidade irredutivelmente complexa, o motor flagelar, a cascata da coagulação do sangue, o ciclo de Krebs, ou seja lá o que for, na verdade é redutível. A incredulidade pessoal é simplesmente errada. A isso acrescentamos o lembrete de que mesmo se não conseguimos ainda pensar em um caminho passo a passo pelo qual a complexidade possa ter evoluído, o sôfrego escorregão de supor que, portanto, ela é sobrenatural, ou é sacrilégio, ou é preguiça, fica a gosto. Mas existe outra objeção que precisa ser mencionada, a do arco e andaime, de Graham Kern Smith. Esse autor escreveu em um contexto diferente, mas sua argumentação funciona aqui também. Um arco é irredutível do sentido de que se movermos parte dele, o todo desaba. No entanto, é possível construí-lo gradualmente usando o andaime. A subsequente remoção do andaime, que deixa de aparecer no quadro visível, não nos dá o direito da atribuição mistificadora e obscurantista de poderes sobrenaturais aos pedreiros. O motor flagelar é comum entre bactérias. O rizobium foi escolhido para narrar o conto por causa de uma segunda razão para nos impressionar com a versatilidade das bactérias. Na maioria dos bons sistemas de rotação de culturas, os agricultores semeiam plantas da família das ervilhas, leguminosae, por uma razão muito boa. As leguminosas podem usar nitrogênio bruto diretamente do ar. Ele é de longe o mais abundante gás da nossa atmosfera, em vez de precisarem sugar compostos de nitrogênio do solo. Mas não são as próprias plantas que fixam o nitrogênio da atmosfera e o transformam em compostos utilizáveis. São as bactérias simbióticas, especificamente o rizobium, abrigadas para este fim em nódulos especiais a elas fornecidas, com todas as indicações de uma solicitude inadvertida nas raízes das plantas. Essa terceirização de engenhosos truques químicos, deixando-os a cargo de bactérias quimicamente muito mais versáteis, é um padrão muitíssimo comum no reino vegetal e animal. Essa é a principal mensagem de O Conto da Taque.